Para o Salvador, o voo 1963 para o CAC com 99 a bordo, 4 horas e 8 de autonomia, alterna Campinas. Voo 1963, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 1-1-895, ajuste 1-0-1-5. Parte 1 no Índia, ponto de espera 1-1-895, meio 5 ajuste, voo 1963. Uma previsão por 1865, mais um tráfego para passar a retaguarda, Boeing da companhia, após o mesmo autorizado coordenado com a equipe de solo, chama táxi. Guarda, passagem de aeronave da companhia, está autorizado. Solo Salvador, o azul 4201. 4201, prossiga. A gente tem a previsão aqui de melhora das condições de Campinas a partir das 10 horas do Lu. O solo teria alguma previsão da liberação das decolagens pelo CGMA? Não tenho previsão, não tenho escuta, vou ligar pra lá. Estamos na guarda aqui, 4201. 1-1, ponto no ponto. Serena 62, 1-1, autorizado a alinhar e decolar. Está 1-0, vento variável, são 2-0. A linha decola da 1-0, Serena 62, 1-1. Autorizado 1-0, rapaz, ataque, 1-0, 9-3, grato. Azul 4201, já o táxi tem centro Recife, eles têm a mesma informação que eu, que as decolagens ainda estão suspensas. Continuarei tentando contato, assim que eu conseguir eu falo com você. Tá, 4201 tá na escuta. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1963. Gol 1963, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 1963. Number 405, volta ao Gol, conforme a info. What runway are you going to take off? 17 or 10? Roger, just 1 minute to copy. 98 grato, bom dia, Oceanero 62 no 1. Number 405, Golf, ready to copy. Here to Dallas, flight level 400, first airway, upper Zulu 41. Take off runway 10, left turn, Mike, Oscar departure. Then fly Kilo, Oscar, Golf, Bravo, uniform. And then Tango, Romeo, Oscar, Victor, Alpha. Departure control 119.8, Cox 5570. confirm the position. Cogibu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, and then Trova. Tango, Romeo, Oscar, Vitor Alfa. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Gol 1963, livre decolagem, pista 1-0, vento variável com 3 nós. Correct, correction, contact 118.95.4 your startup and text. Confirm your stolen board. Solo bom dia, Santa Romero, 7-0. Informação é a sua. Telefone anal 350. Afirmo, assim que o plano aparecer no sistema, eu chamo. Decolado aos 38, chame controle em 198. 098, obrigado, bom dia. Direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste 1005, confirma autonomia? 2h40. Gol 1865, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 865. Gol no 093, taxa autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, ajuste no 095. Militante, abate, Índia, ponto de espera 295, militiza, ajuste no 093, bom dia. Bom dia. Roger. Zero, vento 040 graus, 049. Autorizado, colégio, então, 0865. Salvador Ground, good morning, Serial 99872, we have information from the ground. Okay, 9970, project to Teresina, from what level? 360. I don't have your flight plan here yet, 370, Roger. Standing by, Sierra 9970. 970 to Teresina, correct 7360, red copy. And then 70 Teresina, pass level 360, per Zulu 20, take off runway 10, left turn, Momo, departure, block transition, departure control 119.8, cork 5577. Squawk 5577. 0970, Momo departure, flock transition. Correct. Momo departure, flock transition. 0970, that's correct. Comment for the setup and switch. Decolado aos 4-3, chame controle em 1-0. Passarelo 2220, passou externo baixado travado. Passarelo 2229, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento variado com 3 nós, que é legal no 0 no 5. Livre pouso 1015. 2229, solo alto 47. Libere primeira direita, chame solo em 121, decimal norte. Solo 47, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, obrigado. Solo, solo. Solo, papel 2229, Alfa Kilo, parte 3, remota 04. Alfa Kilo, remota 04, papel 2223. Houston, Alfa de 3, Recife, autorizado, nível 310, Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, Cuca, transição Aracaju, controle 1208, corrigindo 1198, acima 5556. Rio 597, confirma a curva e a frequência do controle. Correto, chama por X nota 3. Qual parte erra? Qual parte? Equipa parceira autorizado Serra da Conquista, nível 200, direto decola da 17, curva à direita, saída Arbor, transição elétrica, controle 1198, aciona 5554. Sou em Salvador, bom dia, voo no 649, final, meia milha para o Star. Voo 1649, cheque trem de pouso. Baixar travado. Tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 360 graus, 039, QNH 10, 15, gol no 649. Que é livre pouso na 10, gol no 649. Salvador, Rio 981. Eu sou nossa estrela, prossiga. Bom dia, estamos com a Foxtrot. Seria a nossa autorização para Fortaleza 310? Confirmando, Rio 9811, Fortaleza 310 autorizado, Alberto 119. Decola da 10, curva à esquerda, Momo, transição Sotinho, 1198, aciona 5553. Controle, 1198. Gente, 310 aprovado, vai pela altura do 19, decola da 10, com curva esquerda, bom, bom, flotir. 198 controle, 5573, transponder do 1981. 5553, transponder. 5553. Correto, João. Guardião 06, agilizando na medida do possível, tem uma aeronave já em duna para aproximação pista 10. Ciente do tráfego, agilizando o Guardião 06. Reporte na final para o Graero, Guardião 06. É. Terminada do 1 Alfa. Qual é o outro que você tinha com controle? Foi o... Qual rio que chamou? É o Rio 981. Ciente. Salvador, bom dia, Xenia 6251, ILS da 10. Xenia 6251, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informo um Alfa Sierra 50, o Esquilo, prosseguindo para pouso direto no pátio do Graer, não interfere com a sua aproximação. Ciência do tráfego, aguardando a autorização de pouso da Oceania 6259. Está na final para o Grael, Guardião 06. O Guardião 06, visual com o Airbus da Avianca na final para o Soma 0. Afirmativo. O Guardião 06, reporte no solo controlado, vento 0,1 a 0 graus, 3 nós. Passará solo controlado, 06. Gola 649, solo 52, liberando a direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. Direita 219, 649. Solo gol no 649, então. November 405, hotel gol. Clear, startup, report, red for taxi. Gol 649, reautorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, no 649. Fachada e travada, 6251. Livre pouso, pista 1-0, vento 360 graus, 03 nós, Oceania 6251. Autorizado pouso na 1-0, Oceania 6251. Salve Salvador, é o Mike, que foi Juliette. Prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal na posição 2. Sim, pátio 3 aguarda para iniciar o reboque. Qual é a posição do pátio principal? Posição 2. Posição 2, sim, aguardando a autorização. Ok, aguardar a autorização. Azul 4201, no solo Salvador. Chiné 6251, no solo 54. Libere primeira direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9. Lembrando a direita, vai chamar 1-2-1-9, a Chiné 6251. Solo aos 55, frequência livre. Go ahead, consider out. I have an estimate to start your pushback. 30 seconds, consider out. Roger. Salve Salvador, bom dia, Chané 6251. Chané 251, via Alfa, mantém antes daquilo. Via Alfa, mantém antes daquilo, 6251. Já estamos prontos, eles têm a possibilidade de adiantar a nossa autorização. Ainda não tem autorização do senhor aqui. Assim que aparecer no meu sistema, eu chamo para a cópia. Eu que solicito, acha minha sensação sincera. Por ela. 50, confirmando. Meu bom. Agora sim, pronto, cópia. Encontrado, Minuto. Oxa, meia 251. Ingresso Kilo para o pátio 3, remota 03. Kilo, pátio 3, remota 03, 6251. Asa 6570, Recife, Nino 350, Upper Whisky 58, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1998, aciona 5004, aguarda para o cotejamento. Oxa 6251, observa a Boeing da Sideral agora iniciando o pushback no pátio 3. Agora a nave 6251. O Sideral 9970 informa o tráfego da Oxa 6 agora ingressando via Kilo para o pátio 3. Roger, Sideral 9970. Absa 6570, coteja. Roger, 6570, está autorizado para Recife, nível 350, decola da pista 10 com curva esquerda, na subida pública, transição Aracaju, após a polícia 58, controle 3798, e o transponder 5004. Eu 9811 solo. Eu 9811 solo Salvador. Escuta o solo. Eu 9811 só confirmando, o senhor era o número 2 para iniciar o pushback. Não tinha sido autorizado. Ah, nós estamos, aguardando. Confirma? Estamos na posição aguardando. Então foi o Rio 5973 que iniciou o push? Afirma aqui, falha minha. Excelente, então só para informação, a retaguarda tem umas aeronaves puxando, Boeing da Sideral. Falha minha, senhora. Sideral 9970, informação, tráfego da Rio à frente, Boeing e a retaguarda, Airbus da Avianca. Sideral, you're right. 6251, condições de ingressar na remota? Negativo, 6251. Então, mantém a posição assim que as aeronaves iniciaram o táxi e o senhor está tendo o sinalizador. Abre 6570, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento pátio 3. Está pronto, abre 6570. Gente, a ordem número 3 no pátio 3, não tem escuta. November 405 Hotel Golf, approved tax until taxiway Oscar. Report on taxiway Oscar. Lima Kilo Zulu, horário do plano. Baixa transmissão, confirma. Papapá, Eco Papa Serra, fica atento ao Gulfstream, iniciando o táxi nesse momento do pátio 4, autorizado o táxi, chame na Taxiway Oscar, o QNH 1095. T3153, Galeão número 2, cópias. Papatango Lima, Kilo Zulu, Bruto, cópias. Lima Kilo Zulu, o senhor confirma voo local? Sim, então só um minuto que eu tenho centralização do centro. Mantém e escuta, Lima Kilo Zulu. Já 3153, pronto, cópia. Lima 3153, desculpa, desconsidera a cópia, Galeão está abaixo dos mínimos instrumentos, acabamos de receber a informação. As decolagens estão suspensas. Para táxi da 9970, 03 a bordo, 4 horas e 15 até a estação. Sideral 9970 as number 2 to holding point on 810. There's our 11895, transmitting 31015, confirm those on board. We have 03 aboard, Sideral 9970, on board. Roger. Solo Rio 5973.4 a bordo, 2 horas de distância de economia, alternando Aracaju, Lotax. Rio 5973, está autorizado em frente, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1011-1895, ajuste 1015. Frente com a possibilidade de 2454, 2454. Aquilo Zulu, Vitória da Conquista, cópia. Chama aquilo Zulu na escuta. Chama aquilo Zulu, autorizado Vitória da Conquista, uma centena, direto, decola da 197, curva direita, saída Arbórea Lefa, controle 1198, acena 5007. Eco Papa Serra, autorizado ingresso de São Lula 7, aguarde para decolagem. Confirma nível, Lima Zulu. Uma centena, parte 5, PLB. Muito baixo, confirma? Sim, torre 1895. Fala, Salvador, você não é 6251? Canal 6251, prossiga. Está prosseguindo para a posição número 3. Teria alguma informação das condições em Guarulhos que já está aberto para prosseguir para Guarulhos? Negativo, decolagem suspenso para lá também, baixo dos mínimos, não tem instrumento. Suspenso em Guarulhos e no Galeão? Guarulhos, Galeão e Tampina. Obrigado. Back, Mike, and Taxi Lima. All Taxi Lima, contact ground, 121.9. Prossiga. É, a informação está fechada, está vindo, não é do metar não, né? Se não metar aqui pra gente, está aberto. Só um minuto, eu vou ligar para o centro de recife, vou confirmar essa nota, só um minuto. Obrigado. Autorizada a decolagem de São Lula 0, vento 020 graus, 039. Autorizada a linha de decolar 10, vento 020. Papapá, Eco Papa Serra, livre decolagem de São Lula 7, o vento 020 graus, 039. Prossiga. Afirmo, trouxe dados, já iniciou. Hotel Golf, clear to enter apron 1 to holding point runway 10 via India. There, contact 11895, altimeter 31015. Report on site of the yellow vehicle from Infraero. Follow me. The frequency 11895. No? Line up for me. Não é mau tempo. Ah, tem, tá aguardando a escuta. Tem algum estimado? Alamber 405 Hotel Golf, mini position. When you see the yellow vehicle from Friar, then you can contact you. Continue your taxi. Ok, we have. So, morning, Costa Rica 2223, we have Fox, clearance to go to. E 5973, decolado ao 06, chame controle em 1998. 23, copy, Santa Catarina. Serra. Eco Papa Serra, decolado ao 05, chame controle em 1998. 198, bom dia. Arbor. Departure, eleva transmissão. Departure control 119.8, Cog 5011. We clear is fine to go to C-Square 1180, direct. We will take off from runway 10. runway 10, right turn, Arbor, and then left turn. 19-8, frequency for departures, crossing 5011, plus 8850. 6223, Conrad, for setup. Go ahead. 70, clear takeoff, runway 10, wind 030 degrees, 03 knots. Solo azul 4201. Prossiga. Tem alguma novidade em relação à colagem para Campinas? Para Campinas, nenhuma novidade. Sim, veja no 3171, você está na escuta do solo? 3171, prossiga. Guarulhos está liberado. Decolagem. Pronto, cópia? Tá pronto, cópia, 3171. 3171, autorizado Guarulhos, Vision 360, 3110, 0, vai colar da 10. Curva direita, da Elvileia da Morte, vá. Controle 1198, alcance 507. Autorizado Guarulhos, vamos de volta 3-0, transuro 1-0, brinca transuro 1-6, ele fala 5-0, curva direita, tá aí, é o Lê da Morte, né? Controle 19-8, transpone a 5-5-0-7. 5-5-0-7, hein? Vamos ter forte ruído de fundo na sua transmissão. 3-1-7-1, transpone a 5-5-0-7. 3-5-0-7, transpone a 3-1-7. Correto, chama o pushback, pelo menos. 3-5-0-7. Para o taxa, pra cá. 02 a bordo, 240, o terminal da UTI. AXA 6700 está autorizado em frente, 4-1-1, caso de espera 1-1-1-8-9-5, atingindo 0-1-5. 0-1-5 registrado, parte em dia. 1981, autorizado, puxa, chama táxi. 1981, com o número 2 no inicial. Salve Salvador, é o Mike X-Ray Juliette? Mike X-Ray Juliette, tô ciente do reboque, tenho mais aeronaves puxando no pátio 3, mantém escuta. Ok, mantendo a escuta. Both line up and wait runway 10. Okay, November 405, Hotel Golf, you could maintain the restrictions on the church of the moment departure, okay? Chaleal, Vitória da Conquista, autorizado, nível 1, 80, direto, decola da 197, curva direita no axé. Controle, corrigindo, Arbor, Elefa. Controle 1198, acena 5090. Ele alfa transponder 5010. Tipo AB. Tchu. Pátio do Mike Tade Alfa. Ciente, agora chama a torre 1895, quando pronto, será o mensagem. Solo, tá mandando TAN 3171, a próxima cidade está na minha posição aí. TAN 3171 em coordenação com a equipe de solo, reporta para o nosso ataque. Autorizado, reporta para o ataque do TAN 3171. Tem 1-0. IVH é manter na 1-0. Rio 98 no 1, táxi via parte principal Índia. Ponte espera torre em 1-1-8, decimal 9-5. Ajuste no 0 no 5. Bom voo. Centro do ajuste, pátio Índia 18-9-5. Rio 98 no 1. Salvador, bom dia. É o voo 1759. 1759, bom dia. Informação Foxtrot, prossiga. É, não, era só para saber se já estão liberando a decolagem de Guarulhos. Afirmo, decolagem para Guarulhos já liberada. Só poderia me confirmar o horário do plano, por gentileza? Ah, aguardo, só um minutinho. Ele é 2223, não escuta? Sim, eu estou chamado para início de pushback, acionamento, por gentileza? Sim, senta. 570, livre decolagem, pistão no zero, vento 020 grau, 039. Visão reboque na medida do possível e aguardar na entrada do pátio principal para ingresso? Estamos prontos. Então, agilizando na medida do possível, tá livre inicial o reboque e reporta para ingresso no pátio principal, Mike, que seja o LED. Ok, livre e reportar para ingresso no pátio principal, Mike, que seja o LED. Oi, Salvador, bom dia, Rio 9811, no próximo ponto de espera 1-0, tá pronto. Rio 9811, Alim mantém 1-0. Alim mantém 1-0, 9811. Bom dia, bom trabalho. Paulo, Salvador, sim, estimado para gerar a decolagem do Galeão, 3153. Então, 3171 está livre, retornar ao ingresso, posição 08, ok? Já coordenação com a infraestrutura. Ótimo, acredito que só apenas é só de um reset aqui do sistema hidráulico, tá? Senta. Em segunda aeronave chamando solo. 3153, perguntar se tem alguma previsão pra gente, pra Bugarel. O TAM 3153 ainda negativo, nenhuma posição prevista para o Galeão, apenas Guarulhos já foi liberado, ok? Rio 98111, autorizado a decolar, pistão 0, vento 030, 04, nós. Livre decolagem 98111, tá? Pátio, abre Bravo 72450, obrigado. Nosso 759 na escuta do sol. 9, controle agora no 119, decimal 8. 198, obrigado, bom serviço. Checkpoint Juliette, agilizando na medida do possível, autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término, só confirmando o Finger 02. Positivo, Finger 02. Enter. Fala, Salvador, é o Papa Romeu Alfa, vista passada, hoje, né? Firmando Papa Romeu Charlie, Charlie Serra? Não, Papa Romeu Alfa, vista papai, aeronave da Avianca, hoje, né? Alfa Vitor Papá, prossiga. Teria algum plano de voo aí com 62107 para Guarulhos ou 6251 para Guarulhos? A linha decola 5013171. Confirmando para Guarulhos negativo, Alfa Vitor Papá. Ok, então nenhum plano para Guarulhos, aeronave da Oceania. Afirmo, nenhuma aeronave da Avianca para Guarulhos. Entendi, obrigado. Patango Vitor, Kilo Delta, prossiga. Vitor Kilo Delta, eu vou checar com a sala S, também não possui o plano anterior, que seria o Charlie Alpha, o Mike Charlie Alpha, ok? Vou checar, só um instante, por gentileza. Gente, então o Papatango Vitor Kilo Delta agora seria o Papatango Mike Charlie Alpha, já copiado para a Vitória da Conquista, confirmando? Papatango Vitor Kilo Delta, prossegue então com a informação anterior, com a cópia anterior e pode chamar a torre para acionamento no Pátio 5, ok? Salve Salvador, bom dia, 4234 da Azul, 350 para cliente da Foxtrot. No 4234, só um instante, cópia número 2, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. O azul 4201, na escuta? Na escuta, 4201. 3171, decolar os 24, acena 5507 no transponder, e aí chama o controle 119, decimal 8. Ok, 5507, transponder, 119.8, muito obrigado. Bom dia, bom serviço. Bom dia. Após posição Motiva, onde intercepta o Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5533 no transponder. Torre Salvador, bom dia, gol 1-0-9-2, estabilizado em LS, a 2 externo. Bom dia, gol 1-0-9-2, continua a aproximação, informe no externo com cheque de trem, com ajuste 1015. Ok, com 1015, passará no externo. Do 4201, correto, confirmando a posição PAT 3. Afirmo. Do PAT 3, chama pronto, pushback, acionamento. Chama barata, 301. Azul 4201. 2 agora 3,5 da cabeça. Gente, gol 1-0-9-2. Livre pouso, pistando a 0, vento variável 3-8. Ok. O gol 1-0-9-2, né? Livre pouso. Campinas, porém o centro, agora disse Campinas está fechado devido ao mau tempo. Só um instante em que a gente vai checar essa informação, ok? Ok, estamos na guarda aqui, 4201. Alô 759, bom dia para o Cílio. Agora, Certo. Só me confirma, foi feito alguma DLA do plano, o Gol 9759? Tá, não, 759, prossiga. 935, sim, só um instantinho, por gentileza, eu vou checar com o centro Recife. Obrigada. Azul 4234, copia? Azul 4234. Autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8. Corrigindo, controle agora em 119, decimal 8 e aciona 5017 no transponto. Azul 4234, correto, portão 1, no pronto, estiver em funcionamento. Passarinho 2223, autorizado, reporta ataque. Falador, é o Alfa Vitor Papá? Papa Romeu Alfa Vitor Papá? Papa Romeu Alfa Vitor Papá, prossiga. Nós estamos com a companhia e ela nos informou que nosso plano agora está para os 55 com designativo de 6217, Oxaner 6217. Quando a senhorita tiver alguma coisa, você passa pra gente, que nós estamos aqui bastante atrasados já. Gente, Oxaner 6217. Eu acabei de receber aqui um plano Oxaner 6251 para Guarulhos no 380. Por acaso seria esse ou seria Oxaner 6217 mesmo? Ah, se tiver o 6251, eu qual seria o horário desse plano, Sérgio? Aos 1057, Zulinho. Esse mesmo, Sérgio. Sim, só um instante em copa, então, por gentileza. Só me confirma o portão que encontra. Estamos aqui no 3 do pátio de carga. Gente, já avistando. Só um instante, por gentileza, copa, ok? É, gente, valeu. Falou, bom dia, boa noite, 092, 16. Táxi 92, bom dia, inicialmente Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Reportando seu Juliette, boa, 092. O azul 4201 na escuta? Na escuta, 4201. Entramos em contato com a FMC Recife e centro. Inicialmente Campinas ainda permanece fechado, porém a aeronave... Esta aeronave foi autorizada a decolagem aqui de Salvador, ok? Em coordenação com a FMC Recife e Centro Recife. Tá, sim. Então, 4201. Então, não teria nenhum sequenciamento. A gente seria o número 1. Afirmativo. Só devido ao controle de fluxo em Campinas, inicialmente...